Guilo e Tal haviam batalhado contra ele durante 23 dias antes de finalmente derrotá-lo na véspera da queda de Babilônia. Guilo ainda se recordava da escuridão, da gritaria e do horror, da feroz e terrível luta corpo a corpo enquanto a dor crestava cada centímetro do seu ser. O mal daquele pretenso deus pagão parecia envolvê-lo e a tudo o que o cercava como densa fumaça, e a metade do tempo os dois guerreiros tinham de manobrar e golpear às cegas, cada um sequer sabendo se o outro ainda estava na luta. Até hoje, nenhum deles sabia qual dos dois finalmente dera o golpe que precipitou Rafar para dentro do abismo. A única coisa de que se lembravam era do berro tonitruante que ele dera ao cair através de uma brecha dentada no espaço, e depois de se verem de novo quando a grande escuridão à sua volta clareou como o dissipar de densa neblina. Sei que o senhor fala a verdade, disse Guilo afinal, mas, viria alguém como Rafar a este lugar? Ele é o príncipe das nações, não de simples vilarejos. O que é este lugar? Que interesse poderia ele ter aqui? Tal meneou a cabeça. Não sabemos. Mas é Rafar, sem dúvida, e a movimentação no reino do inimigo indica que algo está em andamento. O espírito nos quer aqui. Precisamos confrontar o que quer que seja. É, não devemos lutar, não devemos resistir. Exclamou Guilo. Ficarei muito fascinado em ouvir sua próxima ordem, Tal. Não podemos lutar. Por enquanto, não. Somos poucos, e a cobertura de oração ainda é pequena. Não deverá haver nenhuma escaramuça, nenhuma confrontação. Não deveremos nos mostrar como agressores de forma alguma. Enquanto nos mantivermos afastados deles, perto deste lugar, e não os ameaçarmos, nossa presença aqui parecerá o cuidado normal que exercemos sobre um grupinho de santos em dificuldades, e então ele acrescentou em tom bem direto, é, será melhor se a notícia de minha presença aqui não se espalhar. Nesse momento, Guilo sentiu seu algo deslocado ainda segurando a espada, e embainhou-a com ar de desagrado. E, encorajou ele, o senhor tem um plano, não tem? Não fomos chamados aqui para ver a cidade cair. O cortador de grama roncou ao passar pelas janelas, e Tal dirigiu a atenção dos presentes ao operador da máquina. Foi Shimon quem teve a incumbência de trazê-lo aqui, disse ele, de cegar os olhos de seus inimigos e fazê-lo passar à frente do pastor que o inimigo ia escolher para este rebanho. Shimon foi bem sucedido, Hanak foi escolhido, o que surpreendeu a muita gente, e agora está aqui em Ashten, orando a cada hora de cada dia. Fomos chamados em favor dele, dos santos de Deus e do Cordeiro. Em favor dos santos de Deus e do Cordeiro. Ecoaram todos eles. Tal olhou para um guerreiro alto, de cabelos escuros, aquele que o havia conduzido pela cidade na noite do festival, sorriu e disse, é, você o fez ganhar por apenas um voto. O alto guerreiro deu de ombros. O senhor desejava aqui. Shimon e eu tínhamos de garantir a sua vitória sobre o outro homem que não tem temor de Deus. Tal apresentou Guilo a esse guerreiro. Guilo, este é Crioni, o vigia responsável pelo nosso guerreiro da oração aqui da cidade de Ashten. Nosso chamado começou com Hanak, mas a presença de Hanak teve início com Crioni. Guilo e Crioni assinaram silenciosamente com a cabeça, saudando-se mutuamente. Tal observou Hanak terminar de cortar a grama, orando alto ao mesmo tempo. De modo que agora, enquanto seus inimigos na congregação se reagrupam e tentam encontrar outra forma de expulsá-lo, ele continua orando por Ashten. É um dos últimos. Se não for o último. Lamentou Crioni. Não, advertiu Tal, ele não é o único. Existe ainda um remanescente de santos em algum lugar nesta cidade. Sempre existe um remanescente. Sempre existe um remanescente, ecoaram todos. Nosso conflito começa neste lugar. Faremos dele o nosso quartel por enquanto, cercá-lo-emos e operaremos daqui. Ele falou com o alto oriental que estava no fundo do aposento. Signa, tome conta deste prédio, e escolha agora dois que fiquem ao seu lado. Este será o nosso ponto de descanso. Torne-o seguro. Nenhum demônio deve aproximar-se dele. Signa prontamente encontrou dois voluntários para trabalharem consigo. Eles sumiram rumo aos seus postos. Agora, Triskal, ouvirei as notícias de Marshall Hogan. Seguiu até o meu encontro com Guilo. Embora Crioni tivesse relatado uma situação algo monótona até a época do festival, desde então Rogen tem sido perseguido por um demônio de complacência e desespero. Tal recebeu a notícia com grande interesse. Pode ser que ele esteja começando a despertar. Eles o estão cobrindo, tentando mantê-lo sob controle. Crioni acrescentou, nunca pensei que veria o que está acontecendo. O senhor o queria na direção do Clarim, e demos um jeito nisso também, mas jamais vimos um indivíduo tão cansado. Cansado, sim, mas isso apenas o tornará mais útil nas mãos do senhor. E percebo que ele está realmente despertando, exatamente como o senhor antevia. Embora ele possa despertar apenas para ser destruído, disse Triskal. Eles o devem estar vigiando. Receiam o que ele possa vir a fazer na posição influente que ocupa. É verdade, respondeu Tal. Portanto, enquanto eles exasperam o nosso urso, temos de nos certificar de que eles o despertem, e nada mais do que isso. Vai ser uma questão muito crítica. Agora Tal estava pronto a mover-se. Dirigiu-se ao grupo todo. Estou esperando que Rafar tome o poder aqui até o cair da noite. Não duvido de que todos sentiremos quando isso acontecer. Estejam certos de uma coisa, ele buscará de imediato a maior ameaça contra si mesmo e tentará removê-la. Ah, Erebushi, disse Gilo. Crioni e Triskal, podem ter certeza de que algum tipo de pelotão será enviado com o propósito de testar o espírito de Hanuk. Escolham 4 guerreiros e cuidem dele. Tal tocou o ombro de Crioni e acrescentou, Crioni, até agora você se saiu muito bem ao proteger Hanuk de quaisquer investidas diretas. Meus parabéns. Obrigado, capitão. Estou lhe pedindo agora que faça algo difícil. Esta noite, você precisa ficar por perto e vigiar. Não permita que toquem a vida de Hanuk, mas, fora disso, não impeça nada. Será um teste pelo qual ele precisa passar. Houve um leve movimento de surpresa e admiração, mas cada guerreiro estava disposto a confiar no julgamento de Tal. Tal continuou, quanto a Marshall Rogen, ele é o único de quem ainda não estou certo. Rafar dará incrível liberdade aos seus lacaios no que lhe diz respeito, e ele pode ceder e retroceder, ou, como todos esperamos, despertar e reagir. Rafar estará especialmente interessado nele, e eu também, esta noite. Gilo, escolha 2 guerreiros para você e 2 para mim. Tomaremos conta de Marshall esta noite e veremos como ele reage. O resto de vocês sairá à procura do remanescente. Tal desembainhou a espada e a ergueu. Os outros fizeram o mesmo e uma floresta de lâminas refulgentes apareceu, erguida por braços fortes. Rafar, disse Tal em voz baixa, pensativa, encontramo-nos novamente. Então, na voz do capitão do exército, disse, pelos santos de Deus e pelo Cordeiro. Pelos santos de Deus e pelo Cordeiro. Ecoaram eles. Complacência desenrolou as asas e deslizou para dentro do Stewart Hall, afundou no chão do andar principal, indo até as catacumbas ao nível do porão, a área separada para a administração e os escritórios particulares do Departamento de Psicologia. Nesse lúgubre mundo inferior o teto era baixo e opressivo, e juncado de canos de água e tubos de aquecimento que pareciam um bando de serpentes esperando para cair. Tudo, paredes, teto, canos, painéis de madeira, era pintado no mesmo tom bege sujo, e a luz era escassa, o que, para Complacência e seus associados, era ótimo. Eles preferiam a escuridão, e Complacência notou que parecia estar um pouco mais escuro do que o normal. Os outros deviam ter chegado. Ele flutuou pelo longo sulco de um corredor em direção a uma grande porta no fundo que dizia sala de conferências e, atravessando-a, entrou numa caldeira de maldade viva. O aposento estava escuro, mas a escuridão parecia mais uma presença do que uma condição física, era uma força, uma atmosfera que deslizava e se arrastava pelo ambiente. Daquele negror, espiavam muitos pares de olhos amarelados sem brilho, pertencentes a uma horrível galeria de feições grotescas. Um brilho rubro, cuja fonte não se podia perceber, delineava as várias formas dos colegas de Complacência. Vapor amarelo serpeava em rendados tufos pelo aposento e enchia o ar com seu fedor enquanto as muitas aparições conduziam suas conversas em voz baixa e gorgolejante no escuro. Complacência podia perceber o desdém comum que sentiam por ele, mas o sentimento era suficientemente recíproco. Aqueles egoístas belicosos pisariam em qualquer um para se exaltarem, e acontece que Complacência era o menor e, portanto, o mais fácil de perseguir. Ele se aproximou de dois vultos volumosos que estavam no meio de um debate. Os braços deles, maciços e cobertos de espinhos, e as palavras venenosas que proferiam, diziam a Complacência que eram demônios especializados em ódio, que semeavam, agravavam e espalhavam o ódio, usando os braços esmagadores e os espinhos peçonhentos a fim de com eles espremer as pessoas até eliminar-lhes o amor ou envenená-lo. Perguntou-lhes Complacência, onde está o príncipe Luxas? Encontre-o você mesmo, lagartixa. Rosnou um deles. Um demônio de lascívia, criatura coleante de olhos inquietos e esquivos, e couro escorregadio, ouviu o que diziam e, aproximando-se, agarrou Complacência nas suas garras longas e afiadas. É onde você dormiu hoje? Perguntou com desdém. Eu não durmo. Retorquiu Complacência. Faço as pessoas dormirem. Despertar o desejo e roubar a inocência é muito melhor. Mas alguém precisa desviar os olhos dos outros. Lascívia pensou um pouco e deu um sorrisinho de aprovação. Largou-o bruscamente Complacência enquanto os que observavam caíram na risada. Complacência passou por engano, mas nem se incomodou em perguntar-lhe coisa alguma. Engano era o demônio mais orgulhoso, mais altivo de todos, muito arrogante por seu conhecimento supostamente superior de como controlar as mentes dos homens e sua aparência nem mesmo era tão pavorosa quanto a dos outros, ele parecia quase humano. Sua arma, gabava-se ele, era sempre um argumento constrangedor, persuasivo, sutilmente entremeado de mentiras. Muitos outros encontravam-se lá, homicídio, as garras ainda pingando sangue, anarquia, as articulações afiadas em protuberâncias pontiagudas e o couro grosso e ressecado, ciúme, o mais desconfiado e difícil demônio com quem trabalhar. Mas, finalmente, Complacência encontrou Luxas, príncipe de Ashten, o demônio que ocupava a posição mais alta entre todos. Luxas estava em conferência com um grupinho fechado de outros detentores de poder, repassando as próximas estratégias para controlarem a cidade. Era, sem dúvida alguma, o demônio-chefe. Enorme, antes de mais nada, mantinha sempre uma postura imponente, com as asas enroladas frouxamente ao seu redor a fim de ampliar-lhe o contorno, os braços flexionados, os punhos fechados e prontos a golpearem. Muitos demônios cobiçavam a sua posição, e ele sabia disso, havia lutado e banido muitos deles para chegar onde estava, e tinha toda a intenção de permanecer aí.